mata teu capim, tira a voz do teu japim, que ele tá no teu varal. Vim te ver, tu briga por mim. Thank you.